bem, a gente fecha agora a parte de legislação, abre e fecha, né? A legislação anticorrupção. Eu tô falando da Lei 12.846 de 2013, que apesar de falar na palavra corrupção uma única vez ao longo de todo o seu corpo ali, de todo o seu texto, ela é chamada de Lei Anticorrupção ou LAC, L-A-C. Bom, você vai perceber o seguinte: a corrupção já é definida no nosso Código Penal, tá? Então já existe o crime de corrupção. Mas a ideia da lei anticorrupção foi então trazer a possibilidade de punir também empresas, punir CNPJs pelo crime de corrupção. Você já vai entender melhor como funciona isso aí. Veja só. E a lei já começa definindo que no caso de dirigentes ou administradores da empresa que pratique alguma ilegalidade prevista na LAC, a responsabilidade é do tipo subjetiva. O que isso significa? Significa que depende da culpabilidade. Culpa que no direito penal a gente define como o seguinte, ó: negligência, a pessoa agir com negligência de maneira imprudente ou seja, agir com imprudência, ou, por fim, com imperícia. Não vou entrar em muitos detalhes sobre esses temas, só explicar superficialmente. Negligente tem a ver com você não observar um dever de cuidado, algo que seria lógico. Imprudência tem a ver com você assumir riscos e, por fim, imperícia tem a ver com você não ter a habilidade necessária para aquilo, mesmo assim querer desempenhar essa função. Então, veja só. Para você penalizar um dirigente ou administrador, você precisa provar que ele teve culpa, tá? Ele teve culpa, então, do ato ali de corrupção. Beleza. Já para penalizar a empresa, a responsabilidade é objetiva. Ou seja, não depende nem de culpa, imperícia, negligência, imprudência, nem de dolo. Não há necessidade de provar que a empresa tinha a intenção de praticar aquele ato. Isso é o que significa responsabilidade objetiva. Prosseguindo com a lei, ela define aqui como sujeito ativo, ou seja, como o corruptor, quem corrompe na relação de corrupção. As pessoas jurídicas nacionais, pessoas jurídicas estrangeiras com representação no país, ou sociedades controladoras, controladas, coligadas ou consorciadas, empresas dos mais diversos tipos, portanto. Já o sujeito passivo é a administração pública, tanto a direta, né, que é a presidência, ministérios, secretarias, tribunais, ou indireta, autarquias, fundações, institutos. A administração pública estrangeira também pode ser um sujeito ativo, um passivo, né? Ou seja, um corrompido ou uma tentativa aí de corromper também, organizações públicas internacionais. Atos lesivos. Então, quais são os atos considerados de corrupção pela lei? Prometer, oferecer ou dar, direto ou indiretamente, vantagem indevida. E aí é um termo bastante amplo, né? Esse vantagem indevida, obviamente, pode envolver dinheiro, claro, né? Bens, sei lá, carros, casas, joias, ou então também posições de poder, né, um cargo, esse tipo de coisa, ou a terceira pessoa a ele relacionada. Comprovadamente financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos aqui. Então, mesmo que a pessoa jurídica ou a empresa não esteja oferecendo nada disso, é ela que está dando o dinheiro para alguém prometer, oferecer ou dar, também é um ato lesivo. Comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou identidade dos beneficiários desses atos aqui anteriormente. Dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, né, você esconder alguma coisa de alguma forma, tentar evitar que os órgãos, agentes públicos tenham conhecimento daquilo ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências controladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional. Mais atos lesivos, aqui a respeito especificamente de licitações ou contratos com o setor público. Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de um procedimento licitatório. Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público, afastar ou procurar afastar licitamente por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo, fraudar licitação pública, ou contrato dela decorrente criar, de modo fraudulento ou irregular, uma pessoa jurídica para participar de uma licitação pública ou celebrar contrato administrativo. Obter vantagem indevida de modo fraudulento de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública e, por fim, manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública. Resumindo aqui, palavra fraude mais licitação pública engloba todas essas situações que você está vendo aí. Contratos públicos, né? Quais são as sanções? Na esfera administrativa, a lei prevê as seguintes sanções: multa, no valor de 0,1% até 20% do faturamento. Se não for possível estabelecer, vai ser estabelecer o quê? Estabelecer o faturamento. Então a multa vai ser de 6 mil a 60 milhões de reais. Nunca é inferior à vantagem auferida, né? Se foi possível estimar. Então digamos lá que a empresa, para ganhar uma licitação, né, mandou ali um dinheirinho para as autoridades públicas lá para fazer ela ganhar a licitação. Ao ganhar essa licitação, ela vai ter um lucro ali, sei lá, de 100 milhões. A multa nunca é inferior ao ganho que a empresa obteve, mesmo se esse ganho for superior a 20% do faturamento. E também uma publicação extraordinária da decisão condenatória, aqui o nosso muralzinho da vergonha, olha só, tal empresa, tal diretor, né? Esse pessoal aqui é corruptor, né? Então, foram aqui condenados pela lei anticorrupção. Na forma do extrato de sentença, paga pela pessoa jurídica, então a própria empresa precisa pagar ainda a publicação e meios de comunicação de grande circulação. Já as sanções na esfera judicial, né? Então, peraí, que aqui ficou errado, né? Então são sanções, mas agora na esfera judicial, conforme está escrito ali embaixo, tá? Não é uma sanção administrativa. Perdimento dos bens, direitos ou valores obtidos, suspensão ou interdição parcial das atividades, dissolução compulsória, né? Você acabar com a empresa, se tiver utilizado para facilitar e promover a prática dos atos ilícitos ou tiver sido constituída para ocultar ou dissimular interesses ilícitos ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados e, por fim, opa, por fim, a proibição de receber incentivos, subsídios, subvenções, doações ou empréstimos de órgãos ou entidades públicas de instituições financeiras públicas ou controladas pelo poder público pelo prazo de 1 e, no máximo, 5 anos. Ainda sobre sanções, né? Os detalhes sobre o processo administrativo, cálculo e aplicação da multa. Isso tudo vai constar no que a gente chama sobre o processo administrativo de responsabilização. E agora sim, é só a parte administrativa. Tem a decisão, que é proferida pela autoridade julgadora, publicada no Diário Oficial da União e no site do responsável. Pode haver um pedido de reconsideração, né? Então a empresa que está sendo implicada fala: não, reconsidera, né? Nesse caso, tem um efeito suspensivo em até 10 dias contados da data da publicação da decisão. E se não houver a reconsideração, portanto, vai se cumprir a sanção originalmente proferida ali em 30 dias. Nova decisão, se for o caso, né, avaliar o pedido de reconsideração, decide e publica no prazo de 30 dias. Cumprimento das sanções, prazo também de 30 dias contados da publicação da nova decisão.